Nós mudámos de estúdio, agora temos aqui som no grande auditório para recebermos Nuno Michaels em mais uma hora do Escolhidos a Dedo. E, Nuno, muito boa tarde. Olá, Nuno, boa tarde. Olá. Hoje vamos tentar olhar para o futuro, para o ano 2008. E vamos saber se os astros vão estar connosco ou não, não é? Estávamos aqui a falar e eu estava a dizer-lhe que era tão engraçado fazermos signos previsões para 2008, mas o Nuno não acredita muito nisso. O Nuno torceu o nariz e disse: Aurélio, mas isso vai contra tudo aquilo em que eu acredito relativamente à astrologia. Embora os horóscopos dos signos tenham popularizado nos últimos anos, a verdade é que os signos não podem definir uma pessoa. Uma pessoa define-se, ou melhor, se uma pessoa se define, ou se uma pessoa se definisse por alguma coisa, não seria certamente pela posição do Sol no seu mapa natal, é que é o único vez? Fator a que os signos se referem. É a primeira vez que ouço um astrólogo dizer isso. Portanto, eu imagino que essa teoria não seja muito bem aceite popular entre os seus colegas. Não, as pessoas que fazem astrologia seriamente e que o levam seriamente sabem que fazer previsões generalistas, fazer previsões de futuro, é um mau serviço prestado às pessoas, porque isso não tem muito fundamento. É uma coisa popular. E muito vaga. É pelas massas. É uma coisa que nos permite vender horóscopos à distância e que nos permite criar linhas de atendimento. Permite fazer uma série de barbaridades. No entanto, e o estudo astrológico é um estudo personalizado. Portanto, há uma série de fatores que nós temos de levar em consideração e que estão muito para além daquilo que é o signo solar. Eu lembro-me de, quando colaborava com um jornal no Algarve, de ter escrito uma vez uma crónica sobre os horóscopos de jornal e os signos. E eu começava essa crónica com uma imagem que era avaliar a astrologia pelos signos. Eu sou carneiro, o que é que me vai acontecer? É a mesma coisa do que irmos ali ao supermercado, comprarmos um cordon bleu congelado e depois pormos a dar bitatos sobre a gastronomia francesa, não é? Portanto, é um bocadinho mal comparado esta imagem que eu quero deixar. É que um signo não nos define. Um signo refere-se à posição anual do Sol. Enquanto no seu percurso aparente transita por um determinado signo do zodíaco, aplica-se a milhares de pessoas que nascem no mesmo intervalo de 30 dias. E por isso é que há muita gente que... Todos os anos. Umas revêem, outras não. Pessoas. E a posição do Sol não define, nem particulariza, nem individualiza ninguém. Portanto, isso é um mau serviço. E é a ilusão de que essa informação é aplicável a alguém, quando na realidade não é. Então podemos olhar para o ano 2008 de uma perspectiva mais genérica. Podemos, certamente, se compreendermos que toda a realidade, tudo aquilo que nós chamamos de realidade, sejam as dimensões económicas, sejam as dimensões sociais, sejam as dimensões sociológicas, sejam as dimensões psicológicas, é que chamamos a nossa realidade, a nossa experiência de vida, fazem parte de sistemas que estão todos eles sincronizados entre si. Ou seja, se eu compreender a cada momento o jogo de forças que existe no sistema solar, eu compreendo o jogo de forças que se manifesta em termos sociais, coletivos, pessoais, psicológicos e a todos os níveis que eu queira considerar. Há uma linha geral para 2008? Sim, há uma linha geral para 2008 que tem a ver com o ingresso de dois planetas muito importantes na astrologia, que são Júpiter e Plutão, num signo novo. Ou seja, vão iniciar um novo ciclo e isso vai ter repercussões a todos os níveis, pessoais e coletivos, e eu gostaria de falar sobre isso. Muito bem, é já a seguir quando continuarmos a nossa conversa aqui nos Escolhidos a Dedo com o Nuno Michaels. Estamos de volta à conversa com o Nuno Michaels para olharmos para o ano 2008 e vermos então as grandes linhas de força. E já falámos aqui de dois planetas que vão entrar num novo signo, não é? Ok, isso mesmo. Júpiter. É muito significativo quando nós estudamos aquilo que se chama astrologia mundana, que é o estudo das influências ou das correspondências astrológicas no que se refere ao desenvolvimento coletivo da sociedade, ou se quisermos, dos países, das nações, isto falando em termos genéricos, em termos globais. Aquele primeiro fator para onde os astrólogos olham é para o ingresso, que é o termo técnico, a entrada de planetas em signos novos. Dois planetas, que são Júpiter e Plutão, vão entrar no signo de Capricórnio. Júpiter, que tem um ciclo de 12 anos, e Plutão, que tem um ciclo de 2 séculos e meio, isto significa que a entrada de Plutão em Capricórnio vai iniciar um ciclo que não se repete senão de 240, 250 anos em 250 anos. É uma coisa quase única, ou seja, temos de olhar para as coisas em larga escala. O que a astrologia nos permite fazer é olhar para as coisas em termos orgânicos, ou seja, de desenvolvimento, mas a uma escala muito ampla. Uhum. E quando o Plutão, que é o planeta da transformação e da destruição daquilo que não permite a evolução da consciência através das formas, eu explico o que eu quero dizer com isto. Todo o universo manifestado, tudo aquilo que nós chamamos a realidade, sejam estruturas sociais, coletivas que consideremos, sejam aquelas dinâmicas da nossa própria vida, têm um objetivo último, que não é o de nos fazer feliz nem gratificar os nossos desejos. O objetivo é fazer o espírito evoluir através da denúncia dos equívocos ligados com a matéria. Isto significa que a luz avança e tudo o que não acompanha o avanço da luz é necessariamente destruído e deixado para trás. Por aí nós podemos compreender toda a experiência de sofrimento humano, podemos compreender as mortes e os fins de ciclos nas nossas vidas e em termos coletivos, podemos compreender o colapso de estruturas sociais, de sistemas políticos. O colapso de qualquer estrutura é a condição necessária para que possa haver evolução. Tipo renovação. Renovação. Uhum. E este processo de renovação é simbolizado na astrologia pelo signo de Escorpião, nós já falámos sobre isso, e sobre o planeta que, dizem os astrólogos, rege em Escorpião, o planeta Plutão. Uhum. E Plutão vai entrar, ao fim de 240 e muitos anos, novamente no signo de Capricórnio. E o que é o signo de Capricórnio? Ou seja, o que é isto que vai ser destruído e renovado pela entrada de Plutão em Capricórnio? Todas as estruturas sociais, coletivas, de trabalho, de segurança social, de formas de emprego, formas de política, tudo aquilo que são estruturas sociais, políticas, coletivas, vão ter de ser transformadas no decurso dos próximos 13, 14 anos, que é a duração deste ciclo de Plutão por Capricórnio. Ou seja, o próximo ano marca o início. Sim, o final deste ano marca o início desse processo, que é um processo que deve ser entendido a uma escala mais ampla, que é uma escala social, macro, se quisermos, macro, uma escala macro. Claro que na nossa vida pessoal, as nossas próprias estruturazinhas vão todas elas ter que ser revistas e reestruturadas também. Uhum. De outras mudanças maiores. Necessariamente, porque todos os sistemas existem dentro de sistemas e não há uma mudança no sistema maior sem o sistema mais pequeno, que faz parte do sistema maior, tenha de refletir essas mudanças para as conter e para as aceitar. Exemplo, numa família, quando um elemento da família muda, a família tem que mudar para incorporar, para integrar a mudança desse. Qualquer psicólogo sistémico explica isso. E se nós compreendermos que a sociedade é uma família, uma forma de família também, não há nenhuma mudança social que não implique cada um dos seus membros reinventa a sua própria forma de participar e estar nessa família. Uhum. Então, o que eu quero dizer é isto. Em termos genéricos, é por aqui que eu estou a começar esta análise, em termos macro, em termos sociais, em termos coletivos, nós assistimos nos últimos 13 anos, mais ou menos, à passagem de Plutão por Sagitário, que é o signo da filosofia, das leis que regem o mundo, das formas de religião organizada e dos nossos sistemas de crenças e de valores. E, ultimamente, nos últimos anos, os sociólogos, os psicólogos, os comentadores sociais têm denunciado este processo de Plutão em Sagitário, chamando-lhe uma crise de valores e uma crise de motivações. Aliás, chama-se até o fim das ideologias. O fim das ideologias. Uhum. Perfeito, Aurélio. Obrigado. Então, ideologia, em qualquer manual de astrologia, é uma das palavras-chave para Sagitário. E o que nós temos atualmente é que tivemos a destruição de velhas crenças, velhos dogmas, e tivemos a exacerbação do lado dogmático e exclusivista, por exemplo, das religiões. Também tivemos experiências que nos obrigaram a rever a forma como olhávamos para as religiões organizadas. Abrimos um jornal e vêm lá diariamente notícias sobre elementos da igreja, sobre guerras religiosas, sobre atentados bombistas em nome do meu Deus, que é melhor do que o teu. Todas estas exacerbações que se manifestaram nos últimos 13, 14 anos, em virtude da passagem de Plutão por Sagitário, a obrigar-nos a rever os nossos valores, e que também levou e leva cada vez mais pessoas a irem à procura de novos valores, novas filosofias, um novo sentido para a sua própria existência. Agarrarem-se a alguma coisa, não é? Agarrarem-se, sim, ou encontrarem uma via de... Sentido. Um sentido, obrigado, isso mesmo, um sentido. Sentido é outra palavra-chave para o signo Sagitário. Um sentido para a vida e para a assistência que nos ajuda a conduzir as nossas escolhas e a nossa vida. O que nós assistimos, o que vamos assistir a seguir é a materialização, se quisermos, desta, a materialização desta nova consciência emergente, dos novos valores, depois da destruição, as coisas começam a renascer. E porque Capricórnio é um signo de terra, que é o signo da realidade concreta, é um elemento da realidade concreta, as estruturas sociais concretas, nós podemos esperar nos próximos anos uma tremenda transformação das dinâmicas políticas, sociais e económicas. É, nós sabemos... Sentido, num sentido que seja de esperança, positivo, ou até pode ser num sentido que possa ser de destruição, e vir aí um novo sistema que não seja melhor. Eu não sei muito bem o que é que o Aurélio quer dizer com esperança. As pessoas andam todas, nós temos aqui todos os dias no nosso debate público denúncias de pessoas que sentem perdidas, sentem-se injustiçadas, recorrem às instituições que não funcionam ou andam anos à procura de justiça que não encontram. As pessoas estão à procura de eficácia, como falamos aqui de estruturas sociais, andam à procura de eficácia e de honestidade ao nível das grandes estruturas políticas e sociais. Isso mesmo, as pessoas estão desencantadas. Por isso é que eu pergunto, com aquilo em que acreditavam. Pode haver esperança nessas pessoas que estão à espera que estas instituições passem a funcionar melhor? Com certeza. Com certeza que pode haver esperança, por isso eu queria clarificar o conceito de esperança, porque se nós soubermos que o universo está programado para a evolução e que soubermos que aconteça o que acontecer é sempre para a evolução, então nós podemos assistir e permitir, é o termo, permitir com maior tranquilidade a destruição que sempre antecede as novas formas. Mas eu não quero estar aqui como um profeta da nova era a dizer, ah, vai tudo correr bem, vai ser maravilhoso. Ou, pelo contrário, dizer, cuidado, vem aí o colapso, as calamidades todas. Não é isto que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que vamos precisar coletivamente permitir o colapso de algumas estruturas, sejam elas de justiça, sejam elas económicas, sejam elas as grandes corporações, sejam elas as formas de segurança social existentes, sejam elas as políticas de gestão das grandes corporações bancárias, tudo. Tudo aquilo que alimenta uma economia que não é uma economia branca, ou seja, uma economia que promove o desenvolvimento de todos os seres humanos, a justiça, a equidade, a fraternidade, que foi um dos ideais que esteve na origem da Revolução Francesa, nós podemos esperar não uma revolução, ou uma revolução de consciências que tem estado a acontecer, podemos esperar um certo colapso de estruturas sociais caducas. Pode dizer-se que quem está por trás ou promove uma forma de capitalismo pouco ética e com pouco dando pouco valor ao ser humano, isso são más notícias para esse tipo de capitalismo? São más notícias para esse tipo de capitalismo. Eu acho que respondo à pergunta que eu ponho há pouco da esperança. Porque o que nós temos no mundo é que, eu não quero cair em chavões nem em lugares comuns, mas eu penso que como temos pouco tempo, vou ter de me agarrar a chavões. Nós temos um mundo onde 10% da humanidade concentra 90% dos recursos. Ou seja, não só há abundância para essas pessoas, mas uma abundância excessiva que tem como preço a miséria de 90% da humanidade. E uma economia baseada nestes princípios de capitalismo selvagem, sem respeito pela natureza e condição humana, pelo amor entre os seres humanos, este tipo de capitalismo não pode sobreviver. Muito bem, vamos fazer mais uma pequena pausa e daqui a pouco vamos baixando de nível no bom sentido, do mais genérico para o mais particular. Perfeito. Voltamos já a seguir com o Nuno Michaels. Para o vento, não é? Para onde só para um vento? Claro que nós temos sempre, e aí entra aquela questão eterna da liberdade versus o livre-arbítrio, nós temos sempre o direito de resistir à evolução. criando atrito, criando resistência, criando sofrimento para nós próprios, e estamos condenados a evoluir com ou mais sofrimento à nossa parte. Mas para entendermos a evolução e para aceitarmos este processo, nós temos que nos disponibilizar durante os próximos anos, e não estou a esgotar-me em 2008, temos que nos disponibilizar para que algumas formas de organização social atinjam o seu limite. Os orientais ensinam que qualquer coisa que é levada ao seu limite vira no seu contrário. Ou seja, esta forma de economia, esta forma de política, eu não estou aqui como político nem como comentador social, mas as formas de organização social vão certamente passar por uma crise, da mesma maneira que o ensino passou por crises e convulsões na última década e meia, essencialmente. Quando nós pensamos no trânsito de Plutão por Capricórnio, porque Capricórnio é o signo que simboliza formas de segurança social, eu penso que pessoas que ocupam lugares de destaque e de responsabilidade e de poder, quando não estão alinhados com a ordem cósmica, podem esperar que os seus lugares lhes sejam tirados, podem esperar atrair muita resistência quando não estão por um senso de responsabilidade, mas por uma questão egoica de ambição ou de poder pessoal, por tripes de ego, como eu lhe costumo dizer. Tripes de ego, uma bela frase. As pessoas que manipulam o poder coletivo e que tenham lugares de responsabilidade social, coletiva, e que estejam lá por uma tripe de ego, podem preparar-se para descerem da montanha em 10 etapas, partindo ou não alguma peça pelo caminho. E isto significa que a própria noção de emprego, de procurarmos uma estrutura exterior para nos dar emprego, para nos dar um cheque de ordenado ao fim do mês, em troca do nosso tempo e da nossa vida, esta noção do emprego para toda a vida, que já começou a ser denunciada, isto vai ser cada vez mais evidente e as pessoas vão poder preparar-se para uma nova forma de economia que, a médio prazo, vai basear-se muito mais na troca de serviços e de dons, em que cada um precisa encontrar uma forma socialmente útil, produtiva e retribuível de exercer os seus talentos, interesses, vocações, e vamos precisar, digo eu, de retirar às estruturas exteriores um emprego, um empregador, uma empresa, uma corporação, um banco, uma financeira, o que for, o poder de nos dar essa segurança e essa estabilidade. Ou seja, as próprias relações de emprego e os vínculos, daqui a 15 anos nós estaremos todos vivos e a testemunhar provavelmente, e os sociólogos e os psicólogos sociais e os analistas políticos vão ter escrito milhões de linhas sobre este tema, que é a mudança do paradigma de emprego, de relação e vínculo profissional e a própria noção de vocação e de carreira. Tudo isto vai ser transformado para, no futuro, eu não quero fazer previsões certas, o que vai acontecer, mas para num futuro, provavelmente não antes dos próximos 14 ou 15 anos, nós podermos ter uma economia muito mais baseada na autorrealização, no cumprir a nossa vocação, os nossos talentos, trocarmos serviços, trocarmos. Essa é a economia do futuro, acredito eu, espero eu. Os portugueses estão preparados para isso em termos de educação pessoal, especialmente nas faixas etárias mais velhas, 40, 50 anos, para quem provavelmente uma mudança dessas é uma mudança muito mais traumática do que para quem agora está a iniciar o seu percurso numa sociedade em movimento. Sim, é inevitável que quando falamos de processos de transformação, tudo aquilo que está, vamos dizer, instalado, tudo aquilo que está cristalizado, tudo aquilo que é mais rígido, se ressinta da mudança. Quero eu dizer, se nós construímos uma ponte, ok, nós temos que dar na concepção dessa ponte, os engenheiros que a projetam têm que prever a possibilidade de haver terremotos, de haver oscilações nas placas tectónicas, de haver um abano da estrutura. E a ponte tem que ter uma certa construção flexível para poder conter estas alterações e estas convulsões, para resistir. Ou seja, a capacidade de resistir está muito ligada com a flexibilidade. Os orientais falam no conceito Wu-Wei, que é a ação pela não ação, pela adaptabilidade, como a água que contorna-se, evapora, condensa, mas sempre chega onde tem que chegar, que é o seu encontro inevitável com o mar. O que eu quero dizer com isto é, as coisas vão avançar, claro, não sem convulsões, e convulsões tão mais fortes onde menos existe a flexibilidade. Claro que qualquer revolução sempre implica dor, caos, desorientação, mas aí entra a necessidade de termos uma visão espiritual da existência e não uma visão materialista da existência, a forma está condenada a ser transformada. A energia sempre evolui, sacrificando as formas provisórias de que se reveste. Eu não quero transformar isto num programa exatamente esotérico e metafísico. Portanto, para trazer isto de volta à pergunta... Eu podia ajudar fazendo uma pergunta. Okay. Para o ano vai haver eleições nos Estados Unidos. É muito provável que o paradigma presente atualmente, republicano, na pessoa de Bush, provavelmente vindo para além de republicano, será muitas outras coisas, e é muito provável que venha um novo presidente, provavelmente uma presidente, há grandes probabilidades, democrata. Isso já é mais ou menos previsto nesta mudança com a entrada desses dois planetas? Sim, porque por aí? Esse pode ser um indicador. Nós sabemos que na nossa sociedade, digo eu, no nosso mundo ocidental, nós temos os Estados Unidos como uma... Atribuímos aos Estados Unidos o papel e o poder de ser uma grande potência e quase uma referência. Um pilar. Portanto, o facto de nos Estados Unidos esta convulsão estar já pronunciada ou anunciada, isto é um sério indicador de que aquele conjunto de lobbies associados à administração Bush se vai ressentir. E provavelmente também, claro, com certeza, nos Estados Unidos também esta renovação se vai sentir. Mas eu não esperaria, durante o trânsito de Plutão em Capricórnio, que vai durar 13 anos, 13. A partir de 2008. A partir do final deste ano, ele faz a sua entrada, sim, janeiro de 2008. Ele faz a sua entrada em janeiro de 2008. Portanto, durante os próximos 13 anos, eu não esperaria encontrar já a forma definitiva da nova organização social. O que eu esperaria encontrar é a destruição do que não serve. Ou seja, é quase um bater no fundo para um renascimento. E, exatamente, mas o renascimento não é já, o renascimento é depois. Ou seja, vamos passar por 13 anos de algum medo também. Porque tudo de adaptabilidade. Tudo o que é destruído sem se ver à vista uma substituição depende, do paradigma. Porque estou só a perguntar, não estava a dizer. Depende, mas faz sentido a forma como está a colocar as coisas, porque uma minoria da humanidade vive em amor e uma maioria da humanidade vive no medo. Não há outra realidade psíquica para ninguém. Uhum. Ou vive a partir do amor ou vive a partir do medo. E a única coisa que me pode permitir viver a partir do amor é de compreender que a vida faz sentido. E para compreender que a vida faz sentido, temos de ter referências e valores filosóficos, espirituais e evolutivos. Se eu não tenho este sistema de valores, se eu não tenho este sistema de crenças, e eu não estou a dizer que quem não tem, não quer armar num padre da Igreja Católica, a dizer que sou pecador porque não acredito na evolução, não é isto. Mas, naturalmente, se eu não tenho algo que para mim seja uma evidência da natureza evolutiva da vida, então claro que eu só posso viver no medo. Medo que o meu sofá seja tragado, medo que o meu emprego desapareça, medo de não ter dinheiro para pagar as prestações do Mercedes, medo, porque essa é a natureza psíquica em que funciona a maior parte da humanidade. Muito bem. Oi aí. Microfone. É a primeira vez que ouço um astrólogo dizer isso.